Que Deus me livre de todo mal entendido, cubra de paz quem possa ter se ofendido com uma palavra mal colocada que eu possa ter dito no seio familiar, no trabalho ou entre amigos. Que Deus me livre de todo mal entendido, cubra de paz quem possa ter se ofendido com uma palavra mal colocada que eu possa ter dito no seio familiar, no trabalho ou entre amigos. Mal colocada que eu possa ter dito no seio familiar, no trabalho ou entre amigos. A quem alimente mágoas uma vida inteira por algo dito numa briga ou brincadeira, se toda brincadeira traz um fundo de verdade, eu me desculpo agora na maior sinceridade. Se toda brincadeira traz um pouco de verdade, eu me desculpo agora na maior da humildade. Que Deus me livre de todo mal entendido, cubra de paz quem possa ter se ofendido com uma palavra mal colocada que eu possa ter dito no seio familiar, no trabalho ou entre amigos. Guardar rancor não é a solução, pois adoece o corpo, a mente e o coração. Eu já fui assim, se hoje passo essa visão, é pra te ver cantando numa de superação. Também não tô dizendo que se deve esquecer os lances do passado que fizeram com você. Mas que Deus te livre de todo mal entendido, cubra de paz quem possa ter te ofendido com uma palavra mal colocada que possa ter dito no seio familiar, no trabalho ou entre amigos. Que Deus me livre de todo mal entendido, cubra de paz quem possa ter se ofendido com uma palavra mal colocada que eu possa ter dito no seio familiar, no trabalho ou entre amigos. Com uma palavra mal colocada que eu possa ter dito no seio familiar, no trabalho ou entre amigos. Saravá. Saravá. Saravá. Saravá. Saravá. Saravá. Saravá. Saravá.